Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, boa tarde, neste caso, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Internoeve. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico e neste fim de semana vamos ter uma edição especial, ou melhor, vamos ter duas edições especiais. A primeira será dedicada inteiramente ao acordeão, a segunda inteiramente ao piano. Da mesma forma que na próxima semana também vamos ter outras duas emissões especiais. A primeira dedicada à flauta e a segunda dedicada à marimba. Dois instrumentos muito diferentes, tal e qual como o piano e o acordeão. Era assim dois instrumentos que tenho a certeza que juntos se completam e de que maneira. Há onde dar-se conta que o acordeão é independente, tal como o piano, mas os dois juntos também fazem melodias bonitas. O mesmo acontece com marimbas e flautas. Mas hoje vamos começar pelo acordeão. Como é lógico, o acordeão mais clássico. Até porque o piano também assim o obriga, não é? O piano é um instrumento mais clássico. E não querendo já juntar os dois um com o outro, mas a verdade é que as duas emissões, de certa parte, interligam-se. Vamos ouvir então Kabalevski, aliás, que nos traz Nocturne, um compositor russo que nos apresenta então esta melodia tocada ao acordeão. O acordeão que pode ser também, e tem sido cada vez mais, um instrumento mais clássico, embora tenha começado por inicialmente ser um elemento mais festivo. Daí que sirva, por exemplo, para marchas francesas, entre outras. Mas neste caso aqui o acordeão adquire uma outra postura. Quanto aos motivos pelos quais escolhi o piano e o acordeão, vou revelar-lhe amanhã. Para já, escutamos Kabalevski e Nocturne. Thank you. Esta obra que se segue não foi escrita para acordeão, mas sim para piano. Na altura, Sebastian Bach não escrevia para acordeão, escrevia para piano. E este prelúdio e fuga em Lá menor é precisamente uma dessas obras que foi adaptada para acordeão. Nós vamos ouvi-la agora mesmo. Thank you. Agora vamos ouvir uma sonata de Prax, mais uma composição que foi adaptada para o acordeão. Aliás, como serão a maior parte delas. Até porque, como disse, o acordeão adquiriu desde cedo uma postura mais festiva. Erroneamente, talvez, já que, efetivamente, o acordeão não tem essa postura festiva obrigatoriamente. Ele tem uma possibilidade de assumir várias facetas. Aliás, como o próprio piano também. Né? O piano pode ser um elemento por natureza mais clássico, mas também se adapta perfeitamente a elementos mais festivos. O acordeão também. Também é um elemento, por regra, festivo, mas também se adapta muito bem, e mesmo muito bem, a uma postura mais clássica. Escutemos então este tema, esta sonata, está pelo nome de Balata, e é assim que chegamos ao final da nota 7 de hoje. Quando consigo amanhã para mais uma edição deste espaço radiofónico. Boa tarde e até amanhã. Thank you.